Ela pede pra namorar e quer botar aliança. Ela pede pra namorar e quer botar aliança. Calma, ajoelha e mama que depois o pai te mata. Calma, ajoelha e mama que depois o pai te mata. Calma, ajoelha e mama que depois o pai te mata. Socando dentro da bucete, botando, socando dentro da bucete, botando, socando dentro da bucete, botando, socando dentro da bucete. Essa novinha tá maluca com ela, já dá mó treta. Essa novinha tá maluca com ela, já dá mó treta. Machuca a buceta, e se cima da caceta, e se cima da caceta, e se cima da caceta, e se cima da machucando a buceta, e se cima da caceta, e se cima da caceta, e se cima da caceta, machucando. DJ Godinho da BF, o moleque é bravo, é mídia pura, tá?